piada nenhuma. Coisa que eu também não tenho. Faz a Lola. Faz a Lola. Faz a Lola. Olá, pessoal. Desculpem o atraso. Tive uma luta com o meu cão por causa do meu sedão. Ele ganhou. Que amoroso. Mas enquanto a nossa famosa coreógrafa lutava com o Pulguinha, o pessoal estava a trabalhar. Pois, você com o cão e com o mexilhão a esfregar o chão com paixão. Oh, pensava que era para rimar. Não. Ok. Eu tenho umas ideias que vão fazer a casa vir abaixo. Yeah? Ok. Estás pronta? Ok. Espera, queres ver? Yeah. Está bem, arranca. 5, 6, 7 e agora vai. 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8 e 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então? É o máximo. Apanhaste? Vá, vamos tentar. Está bem, eu quero tentar. Então vamos, pronta? Começa em baixo. E 5, 6, 7, 8 e 1. 2, 3, 4 e 5, 6, 7 e 8. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. És genial. Yeah, achas? Sabes, Tina, acho que ele encontrou um novo brinquedo para roer. Cão mau! Ok, pessoal, vamos treinar o slide. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 e 4. Tina? Oh, deve ter doído. Tina, tu estás bem? Não! Levanta-te devagar. Tenta. Também podes rastejar. Ou não? Pronto, as tuas melhoras. Oh, então tens um unicórnio a voar à volta da tua cama. Eu aposto que é muito bonito, sim. Agora vê se dormes. Faz a O e vê se descansas. Fica bem. Bom, a má notícia é que ela vai ficar de cama para aí uns 6 meses. A boa notícia é que ela tem um unicórnio. Está bem. Está tudo bem. É só um pequeno percalço. Claro que ela... está coberta de gesso, mas podíamos amarrá-la a um daqueles carrinhos de bagagens, empurrá-la até os ensaios e vai ficar tudo... Vai! Ela está incapacitada. Oh, mas isso não parece assim tão grave, não é? Xisa, bonito! Miley, ouve, eu sei que estás desesperada, mas isto é Los Angeles. Há 1 milhão de coreógrafos na cidade. Nós vamos encontrar o melhor. Oh, claro! E só porque estás do contra para me aborrecer. Qual é a parte do incapacitado que ela não percebe? Só isto? Mal deu para suarmos. Meu super-homenzinho. Oh, nós vamos dar espetáculo no triatlo para o mês que vem. Nós vamos dominar e é naquele... Tenho de ir à casinha. Vou morrer de saudades. Estava a cabo de mim. Cuidado, ela está a voltar. Estou na maior. Os tipos caem sempre. Esta nunca falha. Eu dava cabo de ti, mas nem para isso tenho energia. Eu tenho de acabar com isto. Mas se eu lhe partir o coração, ela parte-me os ossinhos num ápice. Oh, queres o meu conselho? Vais ter com a miúda e dizes-lhe que acabou. Isso é que é ser homem. Estúpida porta idiota! Bem, um homem morto, mas um homem a sério. E depois, eu vejo a Ana a fazer isto. A seguir. I'm super cool, I'm super hot, I'm the girl you like a lot, I'm super, super girl. Estou super, super assustado. A seguir. Pai, o que é que eu vou fazer? Os Grammys são daqui a 2 semanas e eu ainda não tenho nenhum coreógrafo. Sabes, aquela super, super girl até era capaz de servir. Pai. Está aquilo a que me referia. Prazer em conhecê-lo, senhor. Naná, mas podem chamar-me Sean. Você chama-se Sean Naná? Naná. Naná. Vem da minha mãezinha. Naná, Nina, Naná. Ouve, talvez a Tina não esteja assim tão incapacitada. Oh, não acredito. Já fez coreografias para os NSYNC, Madonna e MC Hammer? Oh, sim, claro. Isto é meu. Isto é meu. Ah, o passo do Hammer não é meu, mas tem piada. É o contrato. Ei, ei, ei, calma aí, miúda. Ouve, isto é uma grande decisão. Que tal fazermos mais umas perguntas? Tens razão. Olha, eu reparei que já não trabalho há alguns anos. O que é que andou a fazer? Ah, decidi que era a altura de fazer umas férias. Fui à pesca, andei a cavalo e viajei pelo país à procura do melhor pudim flan. Eu contrato! O quê? Ora, não vale a pena massacrar o homem. Fale-me lá desse pudim flan. O pudim flan? Vai. Jackson! Jackson! Ouve! Eu já tenho um plano. Se eu acabar com a Joan, ela mata-me. Mas se ela acabar comigo, continuo vivo. O problema é... como é que eu me vou tornar horrivelmente repelente a ponto dela querer fazer isso? Convenhamos, olha só para mim. Está bem. Ok, ok, primeiro eu talvez... ou talvez fosse melhor... Meu, desculpa, mas se isto não a fez fugir, não há nada a fazer. Jax! Oh, está bem, só há uma maneira de nos livrarmos de uma miúda suficientemente doida para gostar disto. Embora. Ah, tu achas mesmo que isto vai dar resultado? É melhor que resulte. Estamos a lidar com uma miúda que espatifou a porta da casa de banho mais depressa do que o tio Earl no festival de burritos o ano passado. És tu, Oliver? Depressa, a tua carteira. Porquê? Só para o caso tu não te safares. Está aqui, Joanny. Jackson! Oliver? Shhh. Estou em comunicação com a minha nave-mãe. Oliver, eu sei, eu sou um ser estranho. Um ser terrível e anacronicamente estranho. Eu percebo se quiseres acabar comigo. Eu nunca faria isso. Se tu acreditas em ETs, eu também. Ah, isso é tão maravilhosamente inesperado. Bom, vá lá, querido, vamos chamá-los juntos. Está bem? Está bem. Vou adorar o Sean. Isto é para eu não ter de comprar outro cesto de fruta de desculpa ter-te empurrado da janela abaixo. Sim, isto já aguenta. É, era muito giro aquilo que vocês estavam a fazer. Como é que era? Era um, dois e depois... Podem usar esse passo se quiserem. Onde é que está esse Sean? Oh, deve estar com o meu pai. Estiveram na farra o fim de semana todo, a pescar, a correr. Devem estar a andar de moto ou coisa parecida. Olha para isto! Eu disse, ou coisa parecida. Ganhei! Ah, bolas! Eu ganho para a próxima, duplo R. Sim, isso era o que tu querias, campeão. Oh, yeah! Muito bom dia a todos. Chamo-me Sean Naná. E estou morto por trabalhar convosco. Vai ser demais. Tu viste aquilo? Mãos de jazz. Vá, diverte. Obrigada, pai. Oh, eu não estava a falar contigo, estava a falar com o Sean, mas diverte-te também. Pai, ouve. Fico muito feliz por teres um amigo novo, mas deixa que te diga que essa coisa com o capacete a condizer não te vai ajudar no departamento das miúdas. Oh, filhota, vá lá. Tu sabes que eu não tenho um bom amigo desde que viemos para cá e estou a divertir-me imenso. Ei, Sean! Não te esqueças que hoje vamos comer panados. E pudim! Ora bem, ok. Acho que podemos começar. Parece que o teu pai voltou à sua adolescência. Ah, estava a precisar de um bom amigo e ainda bem que é um tipo fixe como o Sean. Mas quem é que falou? Viu? Eu estava só a dizer à Lola que acho Achas que o mundo gira à tua volta, não é? Pois adivinha só, diva. Quando sou eu a mandar, só gira à volta de mim, vá. Yes! Eu acho que ele não está a falar de ti, Miva. Tu não disseste que ele era fixe? E era. Sean, eu preciso de falar... Em primeiro lugar, durante os ensaios é mestre Nana. E em segundo lugar, que raio és tu? Oh, eu sou só uma amiga, eu não danço. Oh, nesse caso, vai já para o canto. Está bem. Para a parede. Sean, só podes estar a brincar. Sempre nos divertimos nos meus ensaios. Os teus ensaios? Os nossos ensaios? Do mestre Naná? Melhor. Muito bem. Bom, dançarinos, esse é o 20! Tinhas razão. Gosto mesmo dele. Quem é que falou agora? Acho que foi ele. Sabes uma coisa? Eu pensei que tu estavas muito pior, mas depois de ver todos os progressos que fizeste, só mostra que uma boa alimentação e exercício fazem milagres. Bom, o que é que dizes de te pormos de pé e de irmos para o estúdio? Vá lá! Olha para mim! Eu não consigo trabalhar com ele. Ele está a dar cabo da nossa energia. Oh, pobrezinha. Menina Montana, lamento, mas vai ter de sair. Mas ela quer muito vir comigo. Não por nada! Vê? Por favor, está a perturbar a paciente. Já olhou bem para os seus olhos? Você é que a está a incomodar. Ai sim, vai já sair daqui. Vamos. Oh, claro, quando é a mim que me dói, aguenta firme, Ana. Mas basta uma quedazinha de um primeiro andar e desistes logo. Desapontaste-me. Oh. Tu desapontaste-me, Tina. Oh. Oh. Lily, nem faz ideia como a Tina é egoísta. Até parece que ela nem se importa com o que está a acontecer na minha vida. Ela só dizia... Dói-me tanto. Não sinto os dedos dos pés. Que grande amiga. Sabes que mais eu vou ter de despedir o Sean? Espera, o meu pai só o conhece há menos de uma semana. Não podem ser assim tão íntimos. Este homem acabou de me salvar. Oh, vá lá. Não tem que é nada. O que é que aconteceu? Oh, não foi nada de especial, duplo R. Não foi nada de especial. Estávamos a correr na serra e eu fui mordido por uma cascavel. Este homem sugou o veneno da minha perna e depois levou-me às cavalitas até ao nosso transporte. Eu só te digo uma coisa, é uma dívida que eu nunca vou poder pagar. A sério, pai? Oh, amigo, para mim a tua amizade é paga suficiente. Está combinado. Amigos para sempre. Combinadíssimo, duplo R. Nunca mais te vais livrar de mim. Nunca mais? Olhem só para ela. A minha bebê está tão feliz por mim que até vai começar a chorar. Chora à vontade, querida. Chora. Bolas, tu estás mesmo feliz. Oh, olha, são eles, o que te parece? Era uma gaivota. Oliver, estou a ficar com calor. Achas que podemos tirar os fatos? Não, não. Não. Como é que eles vão poder distinguir-nos dos outros terráqueos? Nunca mais podes tirar esse... fato. Está bem. Então não tiro. Eu volto já. Jackson, Tenho de acabar com o Oliver. Não. Mas porquê? Quando começámos parecia tudo perfeito e agora eu pareço o maior contentor solar de lixo. Eu só não queria magoá-lo. Joanne, às vezes temos de tomar atitudes cruéis neste mundo cruel. Mas olha, eu acho que ele vai ficar bem. Au! Está quente! Cheira-me queimado. Ah, só sou eu. O quê? Só sou eu? Oliver, eu tenho uma coisa para te dizer. Não, Johnny. Eu é que tenho uma coisa para te dizer. Eu nunca mais quero sair contigo. Espera, tu estás a acabar comigo? Sim. É isso mesmo. E sei que vou ter de pagar o preço. Por isso, faz o que tens de fazer. Eu aguento. Oliver. Mas na cara não vale. Oliver. Está bem, pronto. Eu vou fazê-lo por ti. Eu devia falar com ele, meu. Oliver, volta para aqui. Oh, para quê? Para seres tu a dar cabo de mim? Eu não sou assim tão parvo. Depois da próxima vez. Só mais uma. Miley, por favor, não posso ficar antes aqui embaixo. Aquele ser careca e de boné assusta-me. Não! Sem ti, eu não consigo enfrentá-lo. Experimenta ficar naquele canto 2 horas. As pessoas escrevem coisas na parede. Coisas muito feias. Lola. Está bem, fui eu que escrevi, mas estava aborrecida. Olá, pessoal. Boas notícias. Despediste o Sean? Melhor. Eu trouxe uma... rosca de mel! Rosca de mel! Ah. Está bem, pronto. Eu não posso despedir o Sean, ok? Ele salvou a vida do meu pai. E daí? Coisa. E quem quer saber? Eu quero. Eu adoro o meu pai e ele gosta do Sean. E se tivermos de engolir este sapo por ele, é isso que vamos fazer. Bom, a Miva não vai engolir. A Miva vai dizer exatamente aquilo que pensa. Bom, é assim mesmo, Miva. Acabou o recreio, dançarinos. Sean! Adoro a camisa. Eu vou escrever naquela parede sobre ti. Eu sei, eu vou. Ontem à noite tive uma visão perfeita para os Grammys. A única, a inspirada, é nada. Bom, seja lá o que for, aposto que é brilhante, não é, pessoal? When I walk in the room, everybody stops. Supergirl, porque é que eu sou uma marioneta? Está bem, eu explico-te outra vez. Bom, embora tu sejas uma Supergirl, és forçada a ser quem as pessoas esperam que tu sejas. És uma marioneta com fios. E até te libertares, nunca vais poder controlar a tua própria vida. Duh! E não devia haver a parte em que eu me liberto? Que tal agora? Não. Vá lá! Eu sempre dei a minha opinião nas coreografias. Sim, sabes o que é que eu te digo a isso? Chega-te para trás, miúdo. Isto não tem piada. Ai, não? Então e agora? Não se importa de parar com isto. Está bem, que tal assim? Engraçadinho. Então, não era esse tipo de interação que tu andavas à procura? Ok, agora ouça, mestre. Claro que é um grande coreógrafo. Mas chegou a altura de alguém dizer não, não, naná. E sabe mais? Você pode ser o melhor amigo do meu pai, mas ele seria o primeiro a dizer que eu não tenho de atrás. Oh, ótimo. Já acabaste. Ouça, se eu não puder pôr um pouco de mim nas minhas coreografias, mais valia ser uma marioneta. Quem me dera poder despedir-te. Mas já que não posso... Miva, põe-te na rua. Bom, Vamos começar outra vez? Dá capo. Lola, tira-lhe o controle remoto. É mesmo preciso? Lola! Nunca mais vai ver isto com vida! Pois é, isto talvez resultasse se não tivessem andado aqui a pregar tábuas. Ei, dá-me cá isso imediatamente! Vais dar-me isso imediatamente e depois sais do meu estúdio! Este não é nem nunca foi o seu estúdio. E você não me pode despedir, mas tão certo como eu estar a transpirar, eu posso despedi-lo. Despedi-lo! É assim mesmo! Yeah. Oh, sério? E o que é que tu estás a pensar fazer nos Grammys? Vou mexer os cordelinhos. É isso mesmo? Não precisamos. Não faz cá ponta nenhuma. Agora ouça. É melhor dar meia volta e pôr-se a milhas daqui. Está bem, mas vais sentir falta disto. Fora daqui. Oh, yeah! Se vai. Não, não vou. Fora daqui. Ana, os fios! É mesmo necessário. Eu quero lá saber se tu me salvaste a vida. Ninguém se mete com a minha filhota querida. Ninguém. Oh, e agora? Pula, coelho, pula. É a minha vez. Ok, mas não abuses. Está bem. Agora para o chão e dá-me 20 já. Xiii, sapanico. Oh, vai lá então, não acham que já chega?